no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. Projetos que visam ajudar o próximo são muito importantes para inúmeras comunidades. Mas, em algumas situações, poucas pessoas sabem da existência deles. Esse parece ser o caso da Associação Lareira de Nazaré de Ouro Preto. Ela existe há mais de 50 anos e assiste pessoas carentes que necessitam de cobertores ou mães que não têm condições de comprar roupinhas para seus bebês. Mesmo sendo tão antigo e relevante, ainda há muita gente que não sabe da existência da associação. Para que essa entidade não se perca no tempo e se torne mais conhecida, foi criado um projeto de extensão em parceria com o FOP na tentativa de manter viva a Lareira de Nazaré. A estudante Ludmila Santos explica qual a função dela como bolsista dentro do projeto. A nossa função dentro do projeto da Lareira de Nazaré foi a questão da pesquisa, assim, em torno mesmo da comunidade, dentro da associação mesmo. O que ela faz, quem foram os participantes, a consulta das atas para ver desde quando elas começaram, o que, que elas faziam, fazer realização de pesquisas dentro da comunidade. O objetivo do projeto é não apenas manter a história do lugar, mas também divulgá-lo para que tenha novos integrantes. Jaqueline Aparecida, que também é bolsista, nos conta como é o processo de divulgação. Página no Facebook, onde a gente coloca, né, as fotos dos trabalhos que estão sendo feitos, para que mais pessoas conheçam, né? Porque a intenção, o objetivo do projeto era promover a revitalização dessa associação, que é uma associação que já existe há 50 anos. Jaqueline ainda ressalta a importância da ação extensionista, tanto na sua vida acadêmica quanto pessoal. Na minha vida acadêmica, sem sombra de dúvidas, vai contribuir muito. O convívio com essas pessoas me fez aprender muita coisa, sabe? Assim, um exemplo de persistência que eu vou levar para a minha vida profissional, com certeza. Quer saber mais sobre a associação? Entre em contato pela página no Facebook www.facebook.com/Associação Lareira de Nazaré. Eu sou Laís Stephanie, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural. Thank you.